Salve, salve, coelhada! Decadentes número 255. Para falar de uma semana maravilhosa, 6 pontos na Gibeira, estamos lá em cima, tudo e o povo já está animado, o povo já está falando que é para fechar o primeiro turno na liderança. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, a equipe completa hoje. Vou apresentar os Felipe de Leucas, dê seu boa noite. Gibraltar vos abraça. Não, Gibraltar não Gibraltar. abraça mais ninguém, não. Aí, Tem ó. uma dúvida com a parada. Para aquela terra não volto mais, porque lá o coelhão não subia e eu só tinha tristeza. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Onde a gente faz 6 pontos, fica o campeonato inteiro no G4, né? Aqui que é bom. Mas uma boa noite aí, pessoal. Vamos falar de coisa boa, né? Semana que até o Léo Passos mete boa é semana boa, né? Oh, que beleza. Lucas Eleucas, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Semana maravilhosa. Terminamos aí, final do programa, tem novidade para falar que foi boa em todos os esportes, hein? Ah, hoje nós temos aí falar esportes especializados. No final do programa, Lucas já virou nosso setorista de esportes especializados. Thales Maciel, também conhecido como Thales Ney, muito a contragosto. É, eu queria exercer aqui um poder ditatorial e mudar a descrição do Thales Ney ali, mas ele reclamou tanto que eu deixei. Vou deixar passar batido. Dê sua boa noite, Thales. Ah, o pai tá on, nego. Aqui, boa noite. Na verdade, essa semana foram só 3 pontos, não? Nós jogamos só uma vez. É. Não, doidão. Como Sim, assim? doidão. Não, nós ganhamos do Náutico e ganhamos do Botafogo, só. Náutico, não, só. Náutico foi semana passada. Eu acho que a pedra que o Jairo tirou é de craque. Ô, Também tô rapaz, pode achando. ser que seja mesmo, hein? Não, É pode ter certeza, mesmo. bebê. É É só três pontos. verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É porque eu meti um atestado no último programa, então eu tô meio perdido. Pode ser, sim. Então diga, menino Thales, já faz a sua apresentação e já vai no resumo em sequência. Agora que eu Demorou. reparei aqui, antes do Thales fazer o resumo, agora que eu reparei que o Jairo colocou 2x0 do Náutico Foi, foi mesmo. no programa aqui. O Náutico já foi. Já abordamos esse Verdade. assunto exaustivamente, profissionalmente, no último programa. No, É verdade. nota-se que, Lucas, nota-se que nem o Jairo nos ouve. Oh, que absurdo. Não, não, gente, é porque eu tô acostumado a fazer para 2 jogos de uma vez e acabei indo na sequência. É. Não, mas a gente até, durante o programa de domingo passado, a gente comentou como é que teria uma semana cheia para descansar, né? Descansar sim. Não teria aquela loucura toda que foi uns dias para trás. É, mas vamos lá, você quer que já faça já a emenda no resumo já? Pode, vamos que vamos. Demorou. É, sexta-feira, 7h15, nós jogamos contra o Botafogo. É, Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, para ser mais exato. E não tem jogo fácil, não tem resultado que não seja vitória, porque quanto mais distante a gente tiver lá na frente, é melhor para a gente. É, e Botafogo estava lá atrás, então é aquela obrigatoriedade de vencer. Mas nessa nova modalidade do futebol agora, vamos dizer assim, a gente está tratando aí de jogos em sequências, então a gente tem contusões e tudo, tem a questão do Covid mesmo, graças a Deus os atletas serem a maioria, praticamente todos serem assintomáticos, mas pegou Covid, tem que ficar afastado, não tem coré-coré. Então, na sexta-feira a gente enfrentou isso, mais de meio time era considerado reserva. E parece que essa falta de entrosamento, esse negócio todo, parece que o time sentiu isso aí no primeiro tempo, que é uma coisa diferente no América, nesse América de Lisca. O América do Lisca, ele costuma ser muito bom no primeiro tempo e dar uma caída muito grande no segundo tempo. Contra o Botafogo já foi o inverso, a gente entrou muito mal, um time desligado, um Léo Passos perdido, tanto é que o pessoal pedindo a cabeça dele, pedindo a cabeça dele no bom sentido, né? É, reclamando bastante do time, aquela cornetagem de sempre, porque como a gente tá numa campanha muito boa, jogando contra um time lá de baixo, a gente fica naquela obrigação de vencer. E o primeiro tempo foi de dar calo no olho, foi um negócio para esquecer, não, porque é onde o Lisca vai corrigir os erros ali. No segundo tempo, a gente já entrou com uma postura melhor. É, o Lisca não fez alterações, mas a mexida dele, psicológica, vamos dizer assim, no vestiário, deu efeito. É, a gente entrou bem melhor, mas a gente ainda carece daquele cara que sabe fazer gol, né? O cara que consegue, num cruzamento, meter para dentro, enfim. É, nós estamos sentindo muita falta. E a gente também sentiu muito aqui, que talvez seja até a questão até do meu voto de Colatina, já adiantando. Felipe Azevedo, óbvio que deve ter sentido essa sequência maluca de jogos aí, fez uma partida abaixo da crítica. O Felipe Azevedo é um dos caras que mais chuta no América, e se eu não estou enganado, eu acho que ele não chutou a gol contra o Botafogo. Uma partida muito abaixo da crítica do Felipe Azevedo, que é hoje o nosso, talvez o nosso principal atacante ali, na ausência de Rodolfo. Então o time sentiu isso aí também. E o Ademir muito bem, o Ademir era um dos poucos lúcidos ali no nosso ataque. E uma boa jogada falta pra gente. E o negócio que a gente penou aí durante muito tempo foi a questão de cobrador de falta. E o Toscano tá se encaixando bem nisso, é o segundo gol de falta que ele faz. Esse, o primeiro eu já achei muito bonito, mas esse eu achei ele de uma perfeição ímpar. O goleiro deve estar até agora tentando entender o que aconteceu, que ela foi um golaço de falta, na verdade, né? 1-0 o time do Botafogo sentiu, um time pressionado, precisa ganhar de qualquer jeito, mas muito atabalhoado, né? E aí o Léo Passos já tinha perdido um lance antes, e uma jogada boa ali pela esquerda, a bola sobrou para ele, ele bateu, o goleiro pegou, sobrou para ele o gol, ele dessa vez acho que ele conseguiria fazer o gol, mas aí chegou um zagueiro da Ponte Preta lá, fez a do Botafogo, fez a falta, pênalti. Na hora que fez o pênalti, eu estava até assistindo aqui na casa de pai o jogo, eu até comentei com a minha irmã, falei, nossa senhora, o Léo Passos bateu pênalti, não sei. E eu lembro disso, que na época do Bill eu falava muito sobre isso, que o pessoal fala que pênalti é obrigação e tal, e eu acho que assim, existem gols bonitos de pênaltis, existem golaços de pênalti. O Léo Passos bateu o pênalti com uma perfeição muito boa, um golaço de pênalti, e extravasou ali aquele peso. Quem sabe aí não surge aí um cara que vai conseguir daqui para frente meter a bola para dentro, o que eu ainda acho muito difícil pelo que a gente está vendo dele aí. 2-0, matamos o jogo, aí o Lisca fez as mudanças e tal, que tem que ser feito agora nesse novo mundo nosso aí, se podem fazer 5 substituições, o Lisca aproveitou delas e colocou um cara que eu até queria no jogo, que é o Rickson, e que fez uma lambança danada, uma cagada do cacete no final do jogo, o jogo já tinha acabado praticamente, né? Mas no lance, quando você vê o lance, o replay, você vê que assim, totalmente despreparado, menino também, né, 21, 22 anos, não sei, ele dá um golpe de judô, taekwondo, sei lá que porra é essa, e faz um pênalti infantil, um bobagem que ele fez, até que o camarada vai cruzar a bola, vai bater o escanteio, o único jogador, se vocês pegarem o replay, o único jogador que não está olhando para a bola é ele está olhando para o jogador adversário. E aí, acaba que ele faz um pênalti muito infantil, Botafogo faz 2-1, teoricamente o jogo já tinha acabado, então não faz diferença, mas a questão do saldo de gols é importante, a gente saiu de um 2-0 para um 2-1. Mas ótimo, vitória com V maiúsculo. Muito bom, Zé Passos bateu o pênalti com ódio, né? Você vê que aquele ali, meu filho, bateu com raiva o pênalti, né? Bateu bem batido. Mas acontece que às vezes quando você vai bater com raiva, a bola sobe muito, né? Ela vai para fora. Bateu bem batido ele, com raiva. Ele equilibrou as coisas ali. Lucas, foi sua visão do jogo também? Como é que foi? Foi. O Thales conseguiu resumir bem aí o que foi a tônica do jogo, né? Também tive a mesma preocupação, assisti o jogo com meu irmão aqui em casa. Quando o Léo Passos pegou a bola para bater, eu falei, puta que pariu, não é possível que ele vai fazer isso. Que o Toscano então foi cumprimentar ele, parece assim, para ver, ei, cara, você quer que eu vou ou você vai? Aí o Léo Passos pegou a bola. Não sei se o América tem a listinha dos batedores, né? Se tiver também, isso não costuma funcionar no América. Nos momentos decisivos, você pega um outro para bater. Mas, assim, conseguiu converter muito bem. Eu acho que a média de gols do América melhorou um pouco, né? Nos últimos jogos, a gente fez 2 gols contra o Náutico. Fizemos agora, de novo, 2 gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas a produção ofensiva ainda me preocupa um pouco. Foi 1 gol de falta e 1 gol de pênalti, né? Eu acho que o América precisa de criar mais situações de gol. Eu acho que ficar dependendo de gol de bola parada ou depender do Léo Passos fazer gol de pênalti, isso é algo que me preocupa um pouco ainda. Eu acho que o trabalho tem sido bem feito, né? Isso aí ninguém pode negar, não é corneta de pedir cabeça do Lisca, longe disso, pelo amor de Deus, a gente está muito bem no campeonato. Só que eu acho que esse é um ponto que o América ainda precisa de corrigir, porque a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né? O próprio Lisca falou um pouco disso na coletiva, que surpreendeu um pouco a postura do Botafogo, né? De ficar um pouco mais recuado, que é um pouco de como os times vêm jogando contra o América na Independência, e até um pouco por causa disso o América vem tendo dificuldade de fazer gols, né? Porque aqui na Independência o time já vem muito recuado e a gente tem a dificuldade de criar jogadas. Então o jogo contra o Botafogo foi meio assim. Botafogo é um time muito fraco, na minha opinião. Apesar de aquele atacante deles lá, o tal do Tanque, eu até gostei dele. Mas, assim, de maneira geral, é um time muito fraco. E o América tem que aprender a lidar melhor com essas situações de quando o time vem mais fechadinho, de criar mais situações de gol. Porque não é sempre que o Toscano vai fazer aquele golaço de falta ou que a gente vai ter um pênalti a nosso favor, né? Isso aí é importante, né? Eu acho que essa visão aí de que realmente aquele gol mudou bastante o jogo, né? A verdade, aquele gol de falta e foi muito bonito, né? Felipe? Caminhava com 0x0, né, Jair? Caminhava com 0x0. É, o jogo tava com a cara do 0x0. O América não tava sendo aquele time. Apesar do América estar melhor no jogo, não tava aquele time em cima criando jogada o tempo inteiro. Tava tentando não. Virar a bola para um lado, virar a bola para o outro. E o gol foi o jogo, porque o Botafogo precisou de sair. Eles saíram daquela postura que eles começaram o jogo. Pois é, rapaz. Isso é uma coisa engraçada, porque foi justamente isso que fez o Botafogo vir um pouco mais para cima, que acabou levando ao pênalti, né? Eles abriram um pouco mais porque o Botafogo estava fechadinho, né? Vocês ficaram com essa impressão também? Sim. Mas saiu uma boa muito de vez em quando, né? Para ele, acho que. Seu microfone está um pouco baixo. Só que para eles, eu acho que o empate está de um bom tamanho. Eles ficaram ali, estavam saindo só na boa, mas a ideia deles era segurar ali mesmo, né? O placar. E isso dificultou. E quando você pega também que a nossa, por todas as questões, nosso meio-campo, né? A parte criativa dependia lá do Giovani e a conclusão da vida do Léo Passos, né? Aí dificultava, porque o Giovani não conseguiu acertar nada, que ele tentou lá na frente. E tem uma sintomática, que é um lance lá com o Ademir. Ele ganha duas divididas do pé de ferro do pessoal. Aí acha bate uma enfiada de bola pro Léo Passos, que consegue se atrapalhar lá e perder a bola pro zagueiro, né? Então, tipo assim, não conseguiu nem arrematar a gol, né? O lance. Então você dificulta, né? Porque as poucas jogadas que a gente conseguia criar, né? De uma enfiada, não tava produzindo bem, né? E aí deu um pouco de sorte. Acho que o único que conseguiu ajudar a criar um pouco mais era o Ademir, né? Já que o Azevedo tava mal, o Toscano até participa bem, só que já não tem mais fôlego, né? Pra participar bem o jogo inteiro, né? Mas pelo menos serviu para falta, né? Mas isso pro longo prazo preocupa. Se a gente ficar muito mais tempo sem o Alê, sem o Rodolfo ali, acho que vai disputar bastante nessa parte criativa pra gente. Pois é, e você falando do Toscano, rapaz, eu tô vendo todo mundo elogiar, sem dar spoiler do Bale e tal. Eu não vi esse partidão do Toscano, não, cara. Eu achei que tá na média dos jogos anteriores, eu acho ele muito lento. Eu acho que ele puxa o freio de mão do meio-campo ali, sabe? Eu acho que o Ademir. Quer dizer, você tem um Ademir do lado a milhão. E aí, sabe, o Toscano, quando a bola tá lá na frente, ele tá chegando. Quando a bola tá lá na defesa, ele tá tentando voltar ainda. Vocês viram o Toscano jogando essa bola toda no jogo? Não vi, não. Na verdade, ele hoje não é mais o. Não é o jogador que ele foi da primeira passagem aqui. Ele tá principalmente mais lento. Só que. Se for pensar que ele tá jogando aí na posição ali que ou o Alê ou que o Juninho faziam, que precisa de bastante recomposição também, eu acho que ele não comprometeu. Ele acabou acertando muito mais do que errando. Só que ele realmente não vai ter como entregar, né, muita velocidade, né? Tirando as limitações físicas hoje que ele tem, eu acho que a partida dele foi relativamente boa. E se comparar ainda com outro jogador que fez mais ou menos ali o que ele fazia, que foi o Giovani, aí você pode falar que a partida dele foi excelente nesse aspecto. Né? Se comparar com o outro que fez ali, ele jogou muito mais do que o outro, né? Então, eu não acho que ele deva ser titular, mas eu acho que pelo menos para esse, como banco da B, para ele estar nos jogos tipo esse aí, é uma boa. Até porque ele consegue, ele tem esse algo a mais que é a bola parada, né? Que não é nada, não é nada, foi o que resolveu a partida, né? Mas esse meio de Giovani e Toscano, eu acho que não dá para os dois jogar juntos, não. Porque como eu até comentei isso durante o jogo, que eu achava que o seguinte, os dois ali, o Giovani é um futebol arroz com feijão. É o basicão, é aquela coisa ali. E o Toscano. Eu acho que não tem consegue... feijão, eu acho que não tem feijão ainda, não, viu, Jada? Acho que o futebol dele ainda é só arroz. Só pode arroz. Pode ser um arroz só molhadinho com caldinho de feijão para enganar. Mas assim, e aí o que eu vi era muito isso. Eu vi que o ataque estava subindo e uma desconexão absurda no meio com o ataque. Por conta disso, eles não conseguiam acompanhar. Então, não sei se dá para ser os dois, sabe? Eu concordo que não dá para ser os dois. Eu só não achei nessa parte. Eu acho que nas últimas partidas que o Toscano vinha entrando, tanto que ele perdeu a titularidade, né? Ele não vinha bem, né? E ele estava mais como atacante ali. E agora, até o Lisca mencionou isso, que acho que achou que ele está jogando melhor no meio, né? Colocou ele como se fosse uma posição melhor onde ele está jogando. Porque eu acho que o Toscano roda bem a bola, né? Ele, para mim, seria hoje ali fazendo meio que a mesma função do Alê, porque o Alê também não é um jogador de velocidade, né? Lógico que o Alê faz essa função com mais competência, mas eu acho que nesse último jogo ele conseguiu fazer bem essa função, porque ele tem um passe bom, né? Então ele consegue virar jogo legal, ele consegue achar ali os companheiros, falta velocidade, mas isso eu também acho que falta no Alê, nem isso foi tanto problema. Eu acho que ofensivamente, nesse último jogo, além dos problemas que a gente já tem de criação, eu acho que o Azevedo jogou mal, e ele vinha sendo mais participativo nesse último jogo, ele participou muito pouco, e a gente tem o Léo Passa, cara, que não dá pra contar com o Léo Passa, né? Então ficou meio que só o Ademir correndo pra lá e pra cá, no meio de campo ali, eu até acho que o Toscano tentava rodar a bola, mas quando chegava no pé do Giovani também, geralmente a jogada acabava, e atrás ali é só o sistema defensivo, então eu acho que o Toscano, eu não acho que ele seria o titular para a posição, mas eu acho que ontem ele fez sexta-feira, ele fez uma boa partida dentro do que se espera ali para a função dele. Na verdade, o que eu vejo aí, até eu vou muito na linha de raciocínio do Felipe, o Toscano se destacou no meio de jogadores que alguns não foram bem e outros foram medíocres, né? Geralmente, você sempre olha como melhor da partida, quando o time empata, você olha os caras de trás, e quando o time vence, são os caras da frente. Nos caras da frente, você teve o Ademir ali, mas o Ademir não fez o gol, Toscano fez um golaço, e acabou que assim, o Felipe Azevedo muito mal, Giovani horroroso, Léo Passos sendo Léo Passos, então acaba que assim, quem se destacou ali mais até pelo gol foi o Toscano, então eu acho que por isso esse destaque maior. Talvez se ele não tivesse feito o gol de falta, ele não seria lembrado como o melhor da partida, não. E o Jair continuou com o microfone dele desligado, coisas que quando eu apresentei de uma forma esplêndida, não aconteceu de momento algum. É que o senhor não desliga o seu microfone para não atrapalhar os amiguinhos. Ô, bebê, é porque como eu sou totalmente leigo nessa merda, qualquer coisa que eu fizer, eu quase que fico congelado aqui nessa porra aqui, sabe? Sei. Qualquer merda que eu fizer, eu vou fazer merda. Então, deixa essa porra rolando aí. Aí daqui a pouco chega meu menino aqui gritando aqui, eu saio atrapalhando você falar os comentários, e fazer o quê? O Coringa, cheguei. Tá aqui, ó. Ih, rapaz, daqui a pouco aparece o Batman na capa. O Coringa, ali, cheguei. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aí, ó. Salve, salve, Pelhada. Boa noite, Decadentes. Gabriel Caetano, Nova Serrana, vos abraça. Decadentes, a confiança é tão grande que sou capaz de defender Léo Passos. Rapaz... preciso de coragem, viu? Não é... Na verdade, é difícil você achar argumento, né? O Zé Alves Aguiar tá dando aí a cornetada dele, ó. Não vai dar bala para Passos, ridículo, não sabe nem cabecear. Bicho, teve uma cabeçada, eu esqueci de falar isso no resumo. Zé Alves foi muito feio, ele teve uma cabeça, cara do céu, eu tentei até olhar no replay, ver se ele tava de olho aberto ou de olho fechado, eu não consegui, no replay que eu peguei lá, eu não consegui ver se ele tava com o olho aberto ou fechado, mas pra ele fazer o que ele fez, ele tava de olho fechado, cara, não tem condição não. Ah, teve um ofensivo, que a bola ali, de frente pro gol, né, que ele mandou por cima, e teve um defensivo também, que foi muito engraçado, que o time adversário cruzou, foi um escanteio, e a bola pegou na cabeça dele, acho que nem viu o que tava rolando, pegou e voltou para deu outro escanteio pro time adversário, porque ele realmente não tem nenhuma habilidade ali pra cabeçar, não. No último jogo ele tinha dado uma cabeçada de ombro, né, nessa agora, e mandou outra. E quase fez o gol, de ombro. Quando ele errou, ele quase acertou. Já, deixa eu só pegar esses dois comentários aí e para fazer uma junção. O menino de Nova Serrana, que eu esqueci o nome dele, falou que... Gabriel Caetano. Gabriel, ele falou que há condições de defender o Léo Passos. Então, o Léo, nesse lance da cabeçada, inclusive, o Léo Passos, ele faz as coisas muito certas, ele se desloca bem. Nessa da cabeçada mesmo, ele saiu driblando, entre aspas, vamos dizer, se posicionando bem entre os aqui, ele é o centroavante no dia, né? Então ele deveria ser o cara a ser marcado. Aí na finalização ele faz merda, que aí entra o que o José Alves falou aí pra gente, sacou? Aí é foda. O menino Jairo nos abandonou. Ó, que safadinho! Que safadinho, nos abandonou, me deixou aqui cortado na câmera. Deixa eu me posicionar, que eu sou sempre um galã. Deu merda. Significa que você é o âncora agora. E pior que tem que ter um esqueminha de colocar os comentários na tela aí. Alguém consegue fazer isso? Não, só o cara que logar. Mas a gente, daqui a pouquinho... Mas eu consigo, eu vou ler aqui que eu tô com o YouTube aberto. Ele falou que deu uma saidinha que ele já volta. Ali a gente consegue aqui também o site. A gente parou aonde? Falando do Novo Serrana, né? Zé Alves Aguiar falou que não dá pra dar bala pra passo. E ele mandou, o Zé Alves mandou que Itabira também vos abraça ali, ó. Pra quem queria saber... Zé Alves Aguiar, além de Nova Serrana, temos ouvintes em Itabira. Aqui, até aproveitando, Lucas, deixa eu no seu comentário inicial aí, você falou que o América não cria muito, né? Eu já acho o contrário, cara, eu acho que o América tá criando, não tá finalizando, não tem ninguém pra finalizar a bola passa dentro da área numa facilidade, não chega ninguém pra colocar ela dentro da casinha. Quando eu falo criação, é porque, tipo assim, quando você chegar na linha de fundo e cruzar, isso não é uma, digo, uma jogada trabalhada pelo meio, né? Uma enfiada de bola, que foi, por exemplo, o que aconteceu quando a Demi conseguiu ganhar duas divididas e conseguiu fazer para o Léo Passos. Jogada nesse sentido, a América passa pouco. Geralmente a bola vai chegar ali no, ou no pé do Sávio ali, vai tentar cruzar e erra o cruzamento, ou então a bola sobra para o Azevedo e ele tenta finalizar de fora da área. Eu digo de serem jogadas construídas mesmo. Você vê que durante o treinamento ali, os caras conseguem trabalhar uma enfiada de bola, que dá mais clareza. Por exemplo, isso aconteceu depois que a gente fez o primeiro gol. O Léo Passos teve uma chance depois do pênalti também, né? Que ele conseguiu ficar dentro da área com a bola, só que uma ele preferiu não chutar, ele tocou para alguém, errou o chute, o toque. E depois nessa do pênalti, que eu acho que ele finalizou uma vez e depois foi tentar pegar a bola e sofreu o pênalti, né? Eu digo jogadas não. Como essas. Isso não acontece com frequência. Geralmente é cruzamento. Mas isso aí não foi a falta do Alê também, não? Eu acho que pode ser também. Só que o América não é um time que o time estava muito emendado, né, cara? O time estava muito emendado. Mas isso eu acho que acontece, inclusive, quando o Alê tá também. Quando o Alê tá? O América faz. Tanto que o América tinha um dos piores ataques do campeonato, né? Aí no último, foram os últimos três jogos, o América fez 2 gols. Aí elevou a média, mas a média do América de gols feitos era Z4. O Lisca até chegou a comentar sobre isso, né? Então acho que o América ainda é um time que precisa melhorar pelo menos é uma coisa que o Lisca entende que é uma falha, ele fala isso toda entrevista, né? Ele fala, entende, mas não muda, né? Ele continua insistindo com algumas peças que não sabem fazer gol. Agora então que o Léo Passos fez gol, que ele vai insistir com ele mesmo, né? Nossa, tá fudido agora. Assim, mas a gente falou de aumentar a média, né? Igual a gente, nas estatísticas aqui, a gente pode ver que o Léo Passos, ele dobrou a média de gols dele, né? Ele tinha a média de 0,03 gols por partida, hoje ele tem 0,06 gols por partida. Achei que o Jair tava congelado. Ah, não, ele tá mexendo. Não, tô aqui. Ah, não, ele tá mexendo. Ah, safadinho. Ô, Jair, você tava fazendo um comentário do Zé Zaguiar, mas só emendando aqui, não sei se o Cláudio coloca na tela, o Coringa falou também sobre o Léo Passos, que falou que ele vem melhorando. Isso. No raça em campo. Eu não acho que falta vontade pro Léo Passos, eu acho que falta qualidade. Talento, também acho. Agora, cara, basicamente, eu não consigo assim, como é que um sujeito chega no ponto da carreira dele, frequentou a seleção de base e tal, não sei o quê. Você foi no Instagram dele, né, safadinho? Não, cara, ele sem talento de nada, cara. Assim, tipo, eu não sei, sinceramente, não sei. Você vê as bolas que chegaram para ele dentro da pequena área, assim, cara, ele apanha da bola demais. Impressionante. Como é que um sujeito que vive de fazer gol apanha da bola daquele tanto? Ô, Jair, há uma teoria, o pessoal gosta muito de falar, sobre a questão de jogador. Ele sempre, de uma certa idade, ele oscilar bastante. E a gente tem que pensar que o Léo Paz é um menino ainda, né? Na verdade, ele é quase um jogador de categoria de base. Ele vai oscilar, não tem jeito. O negócio é que, assim, ele não consegue oscilar para cima, né? O negócio dele é só ficar para baixo. O Santos, que é um dos times que mais revela jogador, e outro, uns 6, 7 anos atrás, revelou o Neilton, que foi considerado o Neymar. Esse Neilton já rodou tanto, bicho, ele não dá certo em lugar nenhum, bicho, é um negócio impressionante, sacou? Aí são duas coisas, né? Você tem o jogador da base, o fato dele oscilar, e você pode pegar, por exemplo... Então, um dado interessante, eu estava conversando com o meu irmão até quando a gente estava vendo o jogo, né? Você está conversando de dentro do banheiro, menino Felipe, meu bebê? Tô não. Conversando com ele, eu falo assim, antigamente... que ele está conversando na casa do namorado, ele tem que falar baixo, né? Senão sobrou um bico. Ah, pode ser. E assim, o Pelé estreou com 17 anos, foi jogando, ele fazia muito mais gol. E aí você pega quase todos os gols dele para 20 até 28 anos de idade. O Messi, o CR7, por exemplo, são os dois maiores da atualidade, assim. Opa! Não, senhor. Da atualidade adulto, Ney. Ué. Tá. Aí, eles foram começar a ter destaque lá na Europa depois dos 21, 22 anos. Eles até jogavam no time principal, mas o protagonismo tudo foi para lá. Tanto é que eles começaram a fazer a maior parte dos gols deles foi depois dos 25, 26 anos. Não que eles não brilhassem antes, mas a fase de oscilar vai até ali 21, 22 anos. Até ali o jogador está na fase de amadurecimento. Tem essa parte. Não acredito que o Léo Passos seja isso. Eu não acho que ele vai melhorar a ponta de podermos dizer que quando ele chegar com 25 ele vai ser um artilheiro do campeonato brasileiro. Eu não creio que isso vai acontecer pelo campeonato dele é meio técnico. Tipo, você pega a cabeçada dele do escanteio lá, não tinha marcação. Ele subiu sozinho, ele pegou e cabeçou completamente fora do gol. Sem um você ir corrigir, isso aí você corrigir na base, né? E tem jogador que não vira, tem jogador que destaca na base e não consegue virar destaque profissional. O maior exemplo desses jogadores que não vingam, ainda que tiveram até destaque, né? Os gêmeos que eram laterais do Fluminense, lá o Rafael e Fábio, eram destaques de base, capitão da seleção brasileira, eram laterais, os dois jogavam, metiam gol pra caramba, batia falta e tudo mais. No profissional, os dois não foram nada. Os dois foram comprados pelo Manchester United, tiveram chance, não renderam, foram caindo, foram só passando times menores porque não vingaram, assim. Tem jogador que você tem expectativa e não vinga. O Kernan foi isso, o Jean Cheira do Santos, mesma coisa, o Neilton, aquele lá do... Aquele que teve no América, como é que chama? Tufinho, o Thiago, agora esqueci o nome dele, o que tem um rabicó no cabelo lá, assim, né? Ele passou no América. É o novo Messi. Thiago alguma coisa. Tem gente que não vinga, e é isso é normal, porque às vezes a mudança profissional é mais difícil, né? É uma peneira ali, um funilzinho, né? O pessoal que sai da base é o profissional. Eu acho que o Léo Passos passou uma dessa, né? Um jogador que teve certo prestígio na base, sabe-se lá por quê? Até porque, assim, nas estatísticas que se tem da base, ele também não era de fazer muito gol. Os últimos anos dele da base, Palmeiras também foram com a média de gols bem baixinha. Então, acho que ele é um pouco disso, um cara que até pode ter tido algum certo destaque, possivelmente porque ficou muito mais alto que o pessoal, devia ser mais forte. Mas, assim, tecnicamente ele é muito fraco, ele deixa muito a desejar. Não tem o que falar. Ele conseguiu bater o pênalti bem, uma coisa que ele sabe fazer, né? Infelizmente o futebol não tem a figura do kicker, né? Aquele cara que vai entrar especificamente para uma coisa e vai sair de campo, né? Igual tem no futebol americano. Se desse para o Léo Passos ficar lá com a camisinha lá no banco e entrar só para ter os pênaltis, por exemplo, beleza. Mas infelizmente isso não dá para acontecer, né? E ter ele em campo para isso é muito desperdício. Que ontem, ontem não, quanto o Botafogo, as jogadas que a gente teve um pouco mais trabalhadas que chegaram na área, ele estragou. Foi o escanteio que ele cabeceou longe, teve essa que... Foi até jogado bonito, o Zé Ricardo vai meio que tabelando, ele pega a bola ali, passa de um, abre na esquerda, o cara dá no Léo Passos, aí ele vai tocar pra alguém dentro da área e acerta o zagueiro lá do Botafogo, que tocou muito mal. Teve a do Ademir também, o cara consegue ganhar duas divididas lá no pé de ferro, e o Ademir, né, que não é exatamente um jogador lá muito físico, né, acha um baita de um passe lá pro Léo Passos, que também não consegue nem chutar pro gol, perde a bola antes. Então, é difícil, né, defender assim. Acho que só para fechar o assunto do Léo Passos, a gente até deu uns 15 minutos falando de Léo Passos, só discordar um ponto do Thales e do Felipe, que fala que por ele ser jovem ele oscila muito. Eu acho que pelo contrário, o Léo Passos é o jogador mais consistente do América esse ano, que ele joga mal rotineiramente. Ele é muito... as atuações dele, inclusive, não oscilam nada. Ele joga mal outro jogo, então ele é sempre no mesmo nível de atuação ali. Então, o que explica a titularidade dele, cara? Isso é que eu queria entender. Não sei, inclusive o menino Carlos Alberto fez dois gols, mas eu acho que é papa depois, né? Mas não dá pra entender Léo Passos titular. O que, cara? O que ele faz pra ser o centroavante do América? É difícil. Não dá saber, entender. Inclusive, a gente tá vivendo um momento muito bom, classificado na Copa do Brasil, terceiro do Campeonato Brasileiro e tal. Mas, bicho, se a gente tivesse um cara ali que realmente soubesse fazer gol, a nossa posição hoje estaria muito mais confortável na Série B, né? A gente tá conseguindo fazer isso jogando com praticamente um a menos, né? Imagina se a gente entrasse todos os jogos com 11. Na sexta-feira nós entramos com dois a menos, que o Giovani também, pra mim, é um a menos. O Lisca adora essa marcação na saída da bola, né? Ele adora isso e eu acho que ele é apaixonado com esse jeitão do Léo Passos e do Giovani de ficar fazendo aquele Seca Lourenço ali na saída de bola. Para mim, não é a função primordial do atacante, mas enfim, né? Vai saber. Eu não entendo nada de futebol, quem entende esse povo, né? Então, deixa eu ler mais alguns comentários. Paulo Braga aqui tá falando sobre Instagram, a gente vai falar daqui a pouquinho. O Zé Alves Aguiar tá perguntando se as organizadas pararam de fazer lives. Zé Alves, até onde eu sei, sim, tá? A gente, o Coringa até lembrou aí do... que o Vandal tá com um canal novo, Camisa Verde e Preta, tá com alguns vídeos até bem legais, mas eu acho que as torcidas não estão fazendo live, não. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Eu acho que a Seita tá fazendo depois do jogo. Acho. Não, mas eu acho que tá fazendo no canal do Vandal, que chama-se Camisa Verde e Preta, se eu não me engano. O canal da Seita mesmo, eu acho que não tá rolando mais. Ah, então pode ser isso. O Adolfo, Thales Ney resumir bem é pleonasmo. Viverei a ponte verde LP7 idolatrado? Adolfo, minha opinião é a seguinte, se ele realmente está oscilando e depois de meses e meses oscilando lá embaixo, ele passar meses e meses oscilando em cima, se ele realmente seguindo isso aí, a gente vai ter que idolatrar, viu? Porque você já jogou fora todos os meses ruins que tinha para jogar. Tá... Primeiramente, um boa noite à menina Adolfo e um parabéns a ele, né? A ele e a todos os médicos do nosso Brasil varonil. Sem eles, eles são muito importantes para nós. Eita. O Marcelo Calçolari está aqui, ó, falando. Ó, boa noite. Deixar o LP7 bater foi absurdo. Serei criticado, mas vamos lá. Guilherme já se mostrou um erro. Ibson, da Tombense, já teria contribuído muito mais com o time. Ele fala também que o gol do Toscano lembrou muito a batida do Daniel Bosque, que bateu na trave, mas não entrou. Mas, gente, e aí? Decretamos a falência de menino Guilherme? Eu acho que o Guilherme, o Ibson teria o mesmo problema que o Guilherme está jogando. Não tem posição para jogar. Eu acho que me surpreendeu um pouco na escalação inicial o Toscano ter entrado de titular ao invés do Guilherme. Eu achei que pudesse ser a chance para o Guilherme entrar. O Thales tirou a câmera, mas deixou o áudio. Agora tirou o áudio. Pudesse ser a chance do Guilherme ser titular, né? Já que ele entrou de fato com o meio-campo mais ofensivo, já que dependendo do Toscano e do Giovani para defender, simplesmente a gente não vai ter defesa ali no meio-campo, né? Não são jogadores combativos. Me surpreendeu um pouco, mas eu acho que o Guilherme não vai ser um cara decisivo, assim, porque o América não joga com aquela figura do camisa 10, né? E o Guilherme já se mostrou que como camisa 9 não funciona. Eu não sei se ele já se mostrou um erro, mas eu acho que, até porque pelo que foi divulgado, né, o Guilherme meio que veio naquele contrato de produtividade, então ele não veio como sendo aquele jogador caro, mas as oportunidades que ele vai ter vai ser nessa posição, jogando ali no meio de campo, no que seria a função do Alê, por exemplo, ou do Juninho, né, como foi entre o Giovani e o Toscano, mas não vai ter aquele destaque todo. O time não vai jogar em função do Guilherme, com aquele camisa 10 de referência. E o Ibson, na minha opinião, teria exatamente o mesmo problema. Eu acho na mesma linha, eu acho que os dois jogam muito parecidos e nós não temos essa posição nem para o Guilherme, nem para o Ibson, né? Na verdade, eu acho que o Ibson seria melhor, porque ele é um cara que vem jogando, né? O Guilherme está muito tempo parado. Teve um jogo que o Guilherme entrou de camisa 9, que alguém machucou, não lembro quem foi, aí o Luiz colocou ele. Teve um lance que alguém cruzou a bola dentro da área, ele furou a bola. Você vê claramente que assim, ali é totalmente falta de ritmo de jogo. Aí o Ibson vinha jogando, então talvez, né, essa seja a comparação que o Marcelo está fazendo aí. Pode ser. Mas ele entra no lugar de quem, né? Porque eu acho que o Lisca não ia colocar ele titular no lugar do Alê nem do Juninho. Então ele acabava ficando no banco também, né? Não é para ser titular, é um cara para comprar. E do jeito que nós estamos rodando elenco aí, bicho, é muito melhor você ter um Ibson para você contar com ele do que o Guilherme hoje, né? Porque o Guilherme realmente está entrando, está sendo nulo no jogo, não tem coré-coré. Também, ou ele está entrando, ou ele entrou de 9, ou ele está entrando aos 35 do segundo tempo. Eu acho que, assim, o problema maior, eu não consigo definir se o Guilherme tá jogando bem, jogando mal. Ele tem jogado pouco e ele está jogando uma posição que complica para ele. Que é nesse aspecto que eu estou dizendo. Talvez, assim, em termos de ritmo de jogo, talvez ele estivesse usando o Ibson mais mesmo. Mas eu acho que ele ia estar meio que nessa mesmo. Não acho que o Ibson ia fazer nada de muito diferente do que o Toscano fez ou do que o Alê vem fazendo, né? Ele ia ser o banco também e entrar às vezes. Nesse aspecto, eu não sei se faz tanta diferença, né? Verdade. O Marcelo ainda colocou aqui, ó. Se em 3 meses não conseguiram achar a posição do Guilherme, então houve um erro de avaliação na contratação. Aí eu entendo. Eu também acho. Eu acho que o Lisca, na verdade, pensou nele como um centroavante. E claramente. Aí pode ser. Pode ser que o Lisca tenha imaginado que ele pudesse voltar a ser um camisa 9 e não funcionou. E assim, camisa 10, a América não joga. Só se o América teria que mudar o jeito de jogar, e eu acho que assim, isso não vai acontecer enquanto o Lisca estiver no comando. Porque eu acho que na cabeça do Lisca, a gente vê claramente assim, nas substituições, nas entrevistas, ele até mencionou nesse último jogo, quase que ele não quis trocar ninguém, porque ele estava gostando do jeito que o time estava portado em campo, né? Então, acho que a forma do time jogar, ele não vai mudar. Então, nesse sentido, eu acho que dificilmente o Guilherme vai ter algum nível de destaque. A não ser que ele em vez do Giovani, por exemplo, entre com o Guilherme, mas aí o meio-campo com o Guilherme e Toscano, eu acho que ia ficar pesado demais. Então, assim, eu não sei exatamente o que seria uma saída para o Guilherme jogar mais. Guilherme está entrando no meio de campo para armar um contra-ataque, tem que começar 3 dias antes. Exato. Eu não sei se nesse sentido talvez pode ser um erro na avaliação, assim, em termos de posição, porque não faz sentido a gente ter ter contratado o Guilherme para a camisa 10, sendo que a gente não tem essa posição. Se contrataram com ele pensando um 9, pô, a gente está jogando com o Léo Passos, cara. Então já teria chance pro Guilherme entrar nessa posição aí, se fosse o caso. Isso é verdade. Mas aí vai muito da lógica do Lisca de jogo, né? O Lisca gosta de jogadores que façam duas funções, né? Que, por exemplo, Léo Passos, além de teoricamente ser o centroavante, era o cara que volta para marcar, combate e tal. O Guilherme não vai dar combate a ninguém, cara. Ele nunca fez isso na carreira, não vai ser agora no América que ele vai fazer. Quando o Guilherme foi contratado, eu queria que ele fosse realmente o camisa 10, assim, tivesse alguém para jogar para ele. Um cara para correr para ele, para marcar para ele, por ele, pra ele ficar solto no meio de campo ali, só tocando a bola. É. Qualidade no passe ele sempre teve, qualidade com a bola ele sempre teve. Pro Guilherme jogar, ou isso ele teria que abrir mão dos pontas ali, né? E fazer um time mais centralizado, ou então teria que abrir mão do Alê e jogar, por exemplo, com o Zé Ricardo e Rickson, sei lá, né? Outro volante. É, o Zé Ricardo e puxar o Juninho para ser o volante, né? E o Alê tá muito bem, então não tem muito por que fazer isso, né? Então, eu acho que não vai ter muito vez pro Guilherme, a não ser que o Lisca mude o entendimento dele do jogo. Agora, eu acho uma pena, pra ser sincero. Eu queria que o Guilherme tivesse mais oportunidade, assim. Porque eu acho que esse é uma coisa que falta um pouco no América. Alguém que cria mais jogada no meio de campo ali, na minha opinião, né? Mas eu acho que não tem. Na verdade, a gente tem muito tempo que a gente não tem um cara assim, né? Exato. Tem muito tempo que o América não tem um cara dessa posição. Talvez o quê? Rodrigo? Agora, só finalizando, Jairo. Só finalizando a questão do Guilherme aí, ele agora, se ele sair hoje do América, ele sai devendo o América, não é isso? Porque o contrato dele é de produtividade. Fato. Produziu nada. O Augusto Rezende está aqui falando, ó, Guilherme e Berola não jogam no esquema do Lisca. No Berola, eu acho que não joga no esquema de ninguém, coitado. Eu ia falar, eu acho que... Mas o Berola, na teoria, sim. Eu acho que tem um jeito do América, do Lisca, de gostar de jogador na ponta, eu acho até que o Berola teria espaço, mas... Falta é outra coisa pro Berola, eu acho. Não é posição boa, não. Né? O Berola já deu, né? Tanto é que o Lisca não tá nem entrando com ele mais. Acho que até o Lisca já perdeu a paciência. Depois que ele voltou muito mal de lesão. Não conseguiu jogar a bola depois que ele voltou de lesão. Não, mas o Lisca tava insistindo com ele, né? Tava. Pois é, falta parar de insistir no Léo Passos agora, né? O Adolfo tá aqui perguntando, onde está o Chroma Key? Sei lá como escreve isso do Jairo. Adolfo, hoje eu decidi mostrar aqui minha coleção de quadrinhos aqui em cima, tá vendo? Decidi fazer sem chroma key hoje. Eu estou meio adoentado, o senhor como médico deve entender disso, então eu fiquei meio com preguiça. Adolfo, você é proctologista? Ui! Proctologista só bom, já, bom. Mas... não é por necessidade. Oh, delícia! Delícia! Mas deixa você falou, essa porra aí não é... Não, você falou quadrinho, você não fala que esse negócio é gibi? Porra, gibi, é essa? Não entendo essa merda. Isso é quadrinho, isso é... isso aí é... Como é que é? Literatura gráfica. Você respeita. Turma da Mônica é gibi? Não. Turma da Mônica é quadrinho. Gibi é gíria de quem quer diminuir o quadrinho nacional, entendeu? É tudo quadrinho. Literatura gráfica. Aquela bobagem que a América faz no Instagram lá, aquilo é um quadrinho, então. Aquilo é uma homenagem ao André Guimarães, lá do Grupão. Né? Os caras fizeram um quadrinho só para homenagear o André. Brincadeira. Ele não vê esse programa mesmo, então podemos falar dele aqui o quanto quiser. Chupa, né? André, chupa. Chupa. O Paulo Braga tá falando aqui. Pessoal, reparem uma coisa. Depois que renovou com o Rodolfo, praticamente ele não jogou. Deu azar o menino Rodolfo. Mas ele foi... machucou, né? Médico, né? É questão médica, coitado. Porra, mas ele entrou, quando ele entrou depois da contusão, a jogada do gol foi dele, né? Foi. Aí ele se machucou de novo. E depois machucou de novo. Ele foi antecipado, talvez, a volta, né? Mas quem sou eu pra julgar, mas... Se ele machucou no jogo que ele voltou, provavelmente ele não estava 100% ainda. O Arthur tá o Augusto, a gente tá perguntando, o Arthur que fica no banco veio da onde? Veio lá do lado fresco da Lagoa, viu? É. Lá onde o oficial de justiça já montou uma cabaninha na porta já. Os caras não dão nenhum trabalho de lá mais. Já montam uma cabaninha só entregando as intimação. Você vê que é o seguinte, a gente já falou isso aqui no programa atrás, um zagueiro, para não ter espaço naquele time das meninas lá, eu vou falar com você sinceramente, viu? Tá com o filme muito queimado, porque a coisa lá tá feia, viu? Vou falar em zagueiro, puxar um pouco desse aqui, antes de a gente falar do Baleco Latino, que deve estar quase na hora. O Anderson tá até razoável, né? Nada de espetacular, não, mas tá ok. Tá conseguindo substituir o Bauer mais ou menos ali. Não tá comprometendo. Não, de forma alguma, cara. Eu acho que tá indo bem. Tá fazendo uma dupla boa com o Messias ali. Eu acho que... O grande teste dele vai ser contra o Corinthians, né? Sim, sim. É, o Bauman não volta até lá, né? Eles deram inicialmente duas semanas de balão, mas eu acho que com uma artroscopia não vai ficar em menos de um mês, né? Diz que foi simples e tal, mas acho que vai voltar. Chegaram a cogitar, né? Voltar contra o Corinthians, mas talvez pro segundo jogo. Não sei. É. O Marcelo Cotorá agora, não sei se você me permite. Oi, pode falar. Não sei se você me permite, ô Jário, só antes de você ler o comentário aí, ainda falando um pouquinho sobre a contusão do Balmer, é nome difícil, né, bicho? Puta que pariu. Messias e o Zé Ricardo, bicho, eles vêm numa sequência de jogos aí, eles não estão tendo muito descanso, não. Será que não tinha que dar uma, refrescada para esses dois, não, bicho? Imagina um time sem Zé Ricardo e Messias contra um Corinthians da vida, por exemplo. A gente perde muito. E a gente já tá vendo aí que a gente não tem ninguém pro lugar do Zé Ricardo ali naquela posição de cão de guarda. Ainda mais se for ver com esse meio campo que jogou o último jogo, então, com a Toscana e Giovani. Agora eu acho que o Felipe tá dentro do box já. Fala mais alto, Felipe. Ainda mais se for pensar nesse último meio de campo, né, com a Toscana e Giovani, era só ele ali pra marcar, né? Então, perder ali, uma dessa aí arrebenta. Mas ia jogar contra o Corinthians ali com Toscano, Giovani e Rickson. Nossa senhora. Não, se for Toscano, Giovani e Juninho. Juninho também, o pessoal não gosta, mas ele também, a marcação não é muito forte dele, não. Pois é. Eu concordo com você, e aí eu vou no comentário do Marcelo. Já dá para começar a falar sobre o Copa do Brasil? Poupar jogadores da Brasileirão semana que vem ou não? Bom, o jogo com o Corinthians é quarta-feira, sem ser a próxima a outra, né? A gente joga terça-feira com o Brasil de Pelotas, jogamos sábado com Confiança. E aí, é para poupar ou não? O que vocês acham? O Thales, eu acho que ele concorda que precisaria poupar, né? Eu pouparia nesses dois jogos, eu pouparia o Zé Ricardo e o Messias. É. Então, primeiro, acho que não. Falei avaliação, né? Mas, até para poder pensar no Série B a longo prazo, né? Pelo menos no jogo de terça-feira, jogava com eles. E aí, via como é que tá, e dependendo da situação, poupava no jogo de sábado. Até porque teve uma semana, 8 dias, né, de descanso, né? Se eles jogarem na terça, 8 dias de descanso, dá para dar uma reforçada boa, né? É, então, só se realmente tiver mais desgastado no futuro, mas como essa última semana já foi mais tranquilo, foi mais treino, né? Então, acredito que seja tranquilo, né? Agora, pelo menos na terça jogava. Sábado, aí é de ver, analisar a situação toda e sentir. Eu acho que deveria, se achar que fosse um jogo mais desgaste, eu acompanhando ali, dar uma poupada. Por sorte, são dois jogadores ali que não tem muito história de lesão, né? O Messias só teve uma época de câimbra, que ele parou e depois passou a Covid, e o Zé, achando que você tem que ser de campo, ele tomou uma traulitada também no jogo contra o Brasil de Pelotas. Assim, de lesão, acho que eu só lembro disso deles. Então... É. Pro jogo de terça-feira, a Lê já volta, não é isso? Não, necessariamente, né? Não vai lá o tempo de recuperação dele, porque ele tava suspenso também, mas ele tinha machucado no último jogo. Ah, né? É verdade. E o América não divulga o tempo de retorno. É outra coisa também, né? Por que o departamento médico do América não divulga nada disso, cara? Vai saber, não sei. Qual que foi a lesão do Ale? A gente nem sabe qual foi. Pois é, ele teve lesão muscular, né? Sentiu a posterior da coxa. Pois é, mas aí... Foi o Steco do Lima. Pois é, cara, mas... Não, o Lima era fácil. Tava 3 meses machucado. Aí depois de 3 meses ele tava machucado ainda. Então, tipo assim, depois de 6, não vou falar o tempo mais, não. Porque, né? Aí só que pra não falar que era por conta dele, não falou de ninguém mais e não tiveram como padrão. Ah, bicho, mas é difícil. Pra que esse pano preto danado aí? Deus me livre. Pra nós, jornalistas, fica difícil, né, Jô? Ô, nós fazendo parte da imprensa organizada, né? Rapaz, eu vou contar uma historinha e falar nisso aqui. Depois que eu fiquei sabendo o que a gente precisaria ser para mandar pergunta política no pós-jogo, viu? Eu desanimei, viu, gente? Eu esqueci de contar isso para você, mas... É, não contou, não. Eu esqueci. A lista de coisas que precisaria para a gente poder mandar uma perguntinha política. Alguma delas é exequível ou não? Cara, não. Não. A começar que um de nós teria que ser formado em jornalismo. Então... Ah, então chupa, chupa. Que isso, mas eu sou jogador, eu sou jogador. Não tem, os comentaristas da Sport TV lá não são jogador? Porra. Pois é, exatamente. É exatamente o que eu ia perguntar pra pessoa, mas aí eu desanimei. O Thales é o nosso craque neto aqui, ó. Porra. A gente fala que o menino Alisson é formado, né? Ah, vão ter que trazer o As de volta. Menino Alisson trazer. Volta. Tem que voltar o As. Pois é, cara. Ele só não pode pisar no CT, mas assim, a gente pode usar ele nesse aspecto. Ele não pode ser setorista. Não pode ir lá cobrir nada, não, porque dá ruim. Ou então fazer ele. Ou então, se ele for pisar no CT, tem que botar aquelas botas Vulcabras grossas, para não ter perigo nem de encostar no chão do CT, para não levar a coisa para um lado ruim. É, ó, o Felipe. Bateria caiu, acabou. Bateria acabou. Beleza. Dentro do banheiro não deve ter carregador, não. Ô Felipe, carrega aí na tomada do barbeador aí, por favor. Então. Ô Jairus, eu acho que nós vamos deixar para semana que vem, que eu tô vendo que o nosso tempo tá quase estourado aí, foi o que aconteceu semana passada. Eu queria falar sobre a camisa do América, cara. Eu queria falar. Diga, pode falar. Mas não, vamos deixar pra semana que vem, que vai entrar bala com o Latina, o Lucas ainda tem que falar os pós-especializados. Em teoria, semana pauta que vem a gente vai começar a receber as camisas, então você vai ter mais assunto aí. Conta a lenda. Demorou. Que semana que vem começarão os envios. É, só o último assuntinho para fechar aqui, O Paulo Braga está lembrando aqui. Boa noite. Fale da imbecilidade do Instagram do América. Que coisa. Bom, hoje aconteceu uma coisa muito chata que foi postado no Instagram do América, institucional do América, 5 fotos do Cruzeiro, informando que o Cruzeiro treinou hoje, que não sei o quê. Fotos como se fossem realmente... Como se fosse... Como aquele, mais ou menos naquele formato que já era postado no América, né? Teorias dizem, isso ninguém sabe direito ainda, mas teorias dizem que Daniel Rott, que era o nosso gerente de marketing, que foi para as meninas, ainda tem a senha do Instagram do América e, portanto, postou isso. Hoje essas imagens já não estão lá, foram tiradas mais ou menos rápido, mas isso demonstra uma certa... Bom, uma certa incompetência, né, gente? Como é que você deixa... Amadorismo, né, Jair? Amadorismo, né? Amadorismo, como é que você deixa uma pessoa que saiu da empresa... manter as senhas de acesso institucional. Né? Eu sei que foi pro rival. Você que trabalha com TI aí já, né? Em termos de segurança da informação ali, zero, né? Porque o cara saiu do tudo e continua ali com o Instagram logado. Que com certeza ele não fez por querer, né? Porque ele deve ter tomado um esporro lá do Cruzeiro. Mas é no mínimo uma falta de cuidado ali com dados sigilosos. E aí eu te pergunto, que senhas mais ele sabia e que não foram mudadas? Você tá entendendo? Na teoria, agora eles mudaram todas, né? Na teoria. Pois é, mas aí depois da porta arrombada, você bota cadeado, né? Então, isso aí, para mim, foi uma comida de bola horrorosa, né? Ninguém cuidar disso e obviamente, o Daniel Rott tinha um chefe. E esse chefe é que tem que cuidar quando você demite um funcionário ou os funcionários se demitem, sei lá. Você é que tem que tomar esses cuidados aí de não deixar essas coisas vazarem, né? Então, sabe-se lá quais senhas a mais essa pessoa tem acesso, né? Se abrir o Instagram, tá lá a foto do Cruzeiro no Instagram da América, é de cair o cu da bunda, né? Vamos conversar, né? Aqui no Decadentes a gente tem uma... teoricamente, a maioria das postagens no Instagram sou eu que faço, grande maioria. E eu também faço as postagens da pelada que eu jogo e também tenho o meu Instagram pessoal. Cara, chega a ser ridículo o que aconteceu, porque assim, é de um amadorismo ímpar. Porque quando você vai fazer, quando você vai postar alguma coisa, você troca o usuário, você vê em que usuário que você tá, você vê a foto do perfil. Então, assim, pra mim, eu prefiro acreditar que foi amadorismo do cara total do que uma coisa de maldade, vamos dizer assim. Pra mim é burrice pura do cara fazer um negócio desse, sacou? E é o que você falou, eu acho que ele se queimou do lado de lá também, cara. Pois é, cara. Se bem que lá tá uma zona do caralho também, os caras nem estão sabendo o que estão fazendo. Sabe nada. Você imagina, o presidente, eles adoram a live. Você imagina na live do cara, aparece um monte de símbolo do América ali naquele negócio. Pois é. Ainda deixaram vazar aquela imagem quando eles estavam contratando o técnico da Chapecoense. Então, quer dizer, tá uma zona lá, o negócio tá... Uma zona, que é porra. Tá entregue mesmo. Mas eu acho é bom. Crise lá pra nós é sempre bom. Vamos pra Bale Colatina? Bora. O Felipe não deve voltar mesmo, né? Então vamos que vamos. Então vamos lá. Botafogo e América, Colatina. O Colatina da galera. Foi eleito aí Menino Rickson com 47,8%, seguido de Sávio, Giovani e Felipe Azevedo. Esse Colatina aí certamente veio por conta do pênalti. Ele nem teve tanto tempo assim de bola para. Acho que nem pegou na bola, né? Se bobear, né? Se bobear é mesmo. Ele deve ter ficado uns 15 minutos em campo, talvez. Isso ou menos, né? Menos. Então, esse Rickson aí certamente foi eleito em função do pênalti, né? Então, o pênalti foi infantil e tudo, mas eu não... É complicado, cara. Eu não vou votar no Rickson, não, porque, para mim, no conjunto da obra, para mim, eu vou de Sávio. Tá muito mal na lateral, sabe? Não tá apoiando bem, não tá defendendo bem, né? A gente fica torcendo aí pela volta do João Paulo. Ele faz o João Paulo parecer uma solução e não é. Então, eu vou de Sávio. Não vou só contrariar a turma aí. Lucas, desculpa, seu voto. Desculpa interferir antes de dar seu voto. O João Paulo já voltou, viu? O Lisca mantém hoje Diego e Sávio de titulares porque ele entende que eles são titulares mesmo. Não é por questão de lesão, não. Enfim, na entrevista ele falou um pouquinho sobre isso, né? Não com essas palavras, ele falou, poxa, o Sávio quando voltou... mantive o João Paulo, porque ele vinha dando sequência, e no contrário, deu exemplo inverso também. Eu acho que os dois, na cabeça do Lisca, hoje são titulares. Cara, o Sávio não consegue acertar um cruzamento. Ele não coloca uma bola na grande área com perigo. Nenhuma. Impressionante. Mas meu voto vai pro... Eu entendo que foi pouco tempo, mas eu vou votar no Rickson, porque assim, só não foi um desastre maior, aliás, só não foi um desastre porque a gente tinha feito um gol de pênalti com o Léo Passos, né? Porque imagina, entra essa porcaria desse cara, faz um pênalti no último minuto e o jogo tá 1-0 pra gente. Nossa, ele tá todo mundo morrendo de raiva desse rapaz. Então acho que foi um pênalti infantil desnecessário. Então ele vai levar um abraço do Thales ali. Quem dá um abraço de Colatina é o Alisson. Verdade, vai levar um abraço do Alisson ali pra ficar de aprendizado pro garoto. Tá certo. E você, Thales, seu voto? Rogério, eu vou me alongar um pouquinho aqui, com relação a isso aí que você falou do Sávio, que eu concordo plenamente, a gente só vê que assim, essa nova geração que chegou aí, que gosta de números, de analisar friamente, não sei o quê, é uma bosta, não serve pra porra nenhuma. Eu tô acompanhando aquele SofaScore, acho que é assim mesmo que fala, né? SofaScore, acho que é isso mesmo. Que teoricamente é um dos mais badalados aí do Brasil e tal. Para sua infelicidade, para mostrar que você não entende bosta nenhuma de futebol, o Sávio, se não me engano, ele foi o terceiro melhor jogador do América contra o Botafogo, tá? Nas notas lá. Pode parar, cara, não tem lógica. Então você vê que essas análises aí de numerologia, isso não serve pra porra nenhuma, sabe? Mas enfim, eu vou votar no Sávio, já falei, me alonguei aqui justamente para falar isso, eu vou votar no Sávio, bicho, que jogador medíocre. Na verdade, entre ele e Giovani, eu queria até votar no Giovani, mas o Giovani eu sei que na hora que o Juninho voltar, ele sai fora, o Juninho ou o Ale voltar, ele sai fora. E o Sávio, pelo jeito, ele vai ficar, que é o que o Lucas tá falando aí, ó. O João Paulo tem condição de jogo, mas tá insistindo com o Sávio. Pois é, cara, eu não consigo entender a renovação do Sávio. Mas é muito isso que você não consegue entender, não? Sabe, não tem lógica, velho. Não, América tem lógica. Com o Leandro Silva já, você tá continuando. Pois é, cara. Eu ontem estava vendo Chapecoense e Vitória, pelo prazer de ver o Leandro Silva em campo. Cara, que dó. Ele é titular lá agora? Cara, não sei, ele jogou o jogo de ontem. Mas eu acho que. Contra o América ele não jogou, não. É, ontem ele estava jogando. Pelo menos no segundo tempo, foi o que eu vi, estava o Leandro Silva. Nossa, muito sofrimento. Não tem lógica, não. Sinceramente, não tem lógica. Então, Sávio e Rickson empataram aí 2-2. Menino Felipe. Vamos fazer um sanduíche do Alisson, então. Sanduíche do Alisson, ui. Bom. Como bala? Bala da galera. Votação lá pelo Twitter, a gente sempre coloca, né? Foi eleito aí, ó, Toscano com 44,8%, seguido de Ademir, Zé Ricardo e LP7. LP7 no bala, meu Deus. Senhor. Bom, gente, eu falei no começo do programa, eu não vou votar no Toscano, porque hoje eu tô contrariando a galera, né? Mas eu não vou votar no Toscano, não, porque eu realmente não vi esse futebol nele, além da falta que ele bateu. A falta que ele bateu realmente foi sensacional, mas o resto do jogo eu não gostei. Eu, como eu falei, o meio de campo, Giovani e Toscano, para mim, é muito lento, não acompanha o ataque, então não dá, para mim não dá não. Eu vou votar no Zé fez mais uma partida muito boa, mais uma partida super, ele tá realmente numa fase excelente, então vou dizer Ricardo. Thales, seu voto. Jário, eu concordo com tudo que você falou aí. E por isso também vou dizer, Ricardo. Que bom, hein? Nós estamos concordando, coisa boa. Lucas Deleucas. Eu vou com a galera essa semana de novo. Eu gostei da atuação do Toscano, sim. Achei que ele foi bem no jogo. Eu acho que não deve ser fácil substituir talvez um dos caras mais badalados do elenco ali, que é o Alê, né? Eu acho que e também eu não lembro qual foi a última vez que o América teve um jogador que fez 2 gols de falta no ano. Acho que pode puxar essa estatística aí, porque eu não lembro quando que teve isso. Eu acho importante a gente ter bons laterais. É raro, quanto mais um jogador fazer 2. Exato. Então, eu acho que foi o gol dele que permitiu, ajudou, claro, na vitória, né? Ele abriu o placar, mas que no decorrer da partida a gente teve mais oportunidades, muito em função daquele gol. Então, eu acho que ele mudou o jogo. Por conta disso, eu vou de Toscano, Paitaon. Eita. E foi uma lista que gerou discussões acaloradas. Foi. Decadente ali. Pessoas quiseram sair do grupo, viu? Foi complicado, viu? um decadente leaks aí. Foi tiro, porrada e bomba essa votação essa semana. Bom demais. Então vamos para os esportes especializados? Vamos. Agora nós temos até vinheta. Atenção, lá vem a vinheta. Esportes especializados com o Lucas. Que bosta. Eu sei, já. Eu sei querendo que a gente manda pergunta pro amigo, pro Lisca. Puta que pariu. Vai, cara. Forte. O Alisson já canta o tema de abertura do Decadência. Agora tá aí, ó. cantando o tema de esportes especializados. Esportes especializados com Lucas. Muito bom. É, vamos lá. Primeiro, não são esportes especializados necessariamente, né, mas eu costumo falar também das categorias de base. No Sub-17, sexta-feira, ganhamos do Bahia por 3-1. Então, o time começou bem a competição. Está em quarto lugar ali no grupo, né, que é um grupo de 10 no Brasileirão. São dois empates e uma vitória, mas nos permitiu ali ficar no G4. No Sub-20, após semana passada, a gente fez uma crítica aqui ao Sub-20, que tinha perdido para as meninas no domingo, né? Depois disso, o treinador caiu, e nessa semana a gente teve, depois que ele caiu, a gente teve duas vitórias. A gente ganhou na quarta-feira do São Paulo por 2-1 e ganhamos sábado num jogo bem agitado ali, por 4-3, e os dois primeiros gols foram do Carlos Alberto, né, que é um hino muito falado ali no Sub-20, inclusive chegou a integrar o elenco profissional durante um tempo. Não tem notícias ainda nem sobre o futebol americano e nem sobre o futsal, não divulgaram datas nem nada do tipo, sobre quando que vai ter o metropolitano de futsal, ou sobre quando vai ter o mineiro ou o brasileiro de futebol americano. E no vôlei, o América conseguiu, depois a gente falou semana passada sobre o campeonato de vôlei, o América conquistou a quarta colocação no campeonato. Então a gente, infelizmente, a gente se classificou para a semifinal e perdemos a semifinal pro Minas e perdemos também a disputa do terceiro lugar pro Uberlândia. Então fica aí a campanha honrosa de quarto lugar no Mineiro de vôlei pro nosso time América Montes Claros. E a gente, se não me engano, Lucas, a gente ganhou do time do Uberlândia na fase de classificação, não ganhou? Ganhamos. A gente tinha duas vitórias, então a nossa campanha ficou igualzinha à do terceiro colocado. Exato, na verdade ambos só tiveram uma vitória. Muito. O América ganhou deles na fase de classificação e eles ganharam da gente no terceiro lugar. Você tá doido. Então é isso aí, pessoal, temos um programa? Temos um programa. Sabemos. Então beleza, pessoal, próximo jogo do América... 4:30 da tarde de uma terça-feira, teremos aí América e Brasil de Pelotas. Marque o serviço, dê seu jeito. Eu acho que o povo está contando que estamos todos em home office para poder ver um jogo 4:30 da tarde. Mas mesmo se você tiver em home office, você tem que estar trabalhando, você não tem que estar vendo o jogo. É uns loucuras da América, do calendário. Eu acho que isso aí, bom, minha opinião, não tem informação de nada disso, mas eu acho que o América aproveitou para. Deve ser mais barato a manutenção do estádio se não tiver que pagar a luz, né? Nossa, mas será? Não é possível. Bom, eu já joguei em quadras de futebol, em pelada, que à noite era mais caro, ou quando era de manhã, se a luz estivesse ruim, e o cara cobrava R$5 a mais para ligar aqueles holofotes da quadra. Eu imagino que, lógico, né, guardadas as devidas proporções, deve ter um custo maior do Independência de ligar o refletor ali, que gasta muita energia. Então, mas quem tem que é a Globo, cara. O time não decide nada nesse trem, não. É, bom. O fato é que quem decide agora, qual que é a lógica da Globo em marcar um jogo às 4:30, eu não sei. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que competir com a Malhação? O que que é? Pode ser. Sessão da tarde, né? Ou Sessão da tarde. Só para fechar aqui, ó, o Zé Alves Aguiar tá falando que América versus Galinha 0-0 no feminino, e o Geraldo tá aqui, tá falando, ó, precisamos de mais respeito dos nossos dirigentes com a nossa instituição. Só assim seremos gigantes. É isso aí. Então temos um programa, né, pessoal? Temos um programa. Show. Então até semana que vem, domingo às 20 horas, dando tudo certo para falar de mais 6 pontos na Gibeira aí. Grande abraço a todos. Até mais. Valeu, galera. Falou.